Um senhor muito rico vai à caça na África e leva consigo um cachorrinho para não se sentir tão só naquelas regiões. Um dia, já na expedição, o cachorrinho começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá conta já está muito longe do grupo do safari. Nisso vê que vem perto uma pantera correndo em sua direção. Ao perceber que a pantera irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se coloca a mordê-los. Então, quando a pantera está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz: "Ah, que delícia esta pantera que acabo de comer." A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo do cachorrinho e vai pensando: "Que cachorro bravo, por pouco não come a mim também." Um macaco que estava numa árvore perto dali e que havia visto a cena, sai correndo atrás da pantera para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. Porém, o cachorrinho percebe a manobra do macaco. Este alcança a pantera e lhe conta toda a história. Então a pantera furiosa diz: "Cachorro maldito, vai me pagar. Agora vamos ver quem come quem." E o macaco, atiçando, diz: "Depressa, vamos alcançá-lo." E saem correndo para pegar o cachorrinho. O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em suas costas. "Ah, macaco imbecil, o que faço agora?" pensou o cachorrinho. E ao invés de sair correndo, fica de costas como se não estivesse vendo nada, e quando a pantera está a ponto de atacá-lo novamente, o cachorrinho diz: "Maldito macaco preguiçoso, faz meia hora que eu o mandei me trazer uma outra pantera e ele ainda não voltou." Esta pequena história nos traz a reflexão. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. E coragem não é não ter medo, é ir em frente apesar do medo. Pense nisso, um forte abraço e desejo que você tenha muita imaginação para vencer os obstáculos.